Demolidor ultrapassou o Demolidor dos cinemas, né? É, dá. Não que seja muito difícil, né? Esse é o Só Mais Um Episódio, o podcast do Sistema Verdes Mares, que fala sobre séries. Nesta terceira edição, viemos aqui para discutir a série sobre heróis. Qual o papel delas na TV? Algum entrega o que os fãs desejam? Como elas podem se aproximar do cinema? Comigo nessa conversa estão o PH Santos, mais uma vez. Olha aí, 3 de 3. 3 de 3, 3 de sempre 3. cativo. 3 de 3. 100% de aproveitamento, viu? E Aquila Leite, 2 de 3. 2 de 3, a volta dos que não foram. Eu não vou dizer a porcentagem, porque faço vergonha aqui. 66,6%. Segundo os outros de Souza, né? Somos de É humanos. isso aí. Quer dizer, o pessoal é de humanos. Metade humanos, eu sou. Metade humanos, metade exatas. Humanos aqui, cara. É. 100%. É cibernético que é ciborgue. Eu lembro que quando tava no, nos Vingadores, lançamento dos Vingadores, O um primeiro, ainda, o primeiro, se eu não me engano, foi nesse período que lançaram Agents of S.H.I.E.L.D., né? Marvel né? Agents of Sim. S.H.I.E.L.D. E aí eu lembro que quando saiu o primeiro episódio, meu Deus, eu tenho que assistir! Nossa! Naquela empolgação 100%, né? Eu também. E nossa, conversando com pessoas que no trabalho mesmo, eu ficava, vocês já viram? Vocês já viram? Ah, eu tô muito ansioso pra ver, tô muito ansioso pra ver. E lá fui eu ver. E eu tive a maior frustração da minha vida em relação a seriado. Por quê? Eu nunca aumentei tanto a expectativa e fui pra baixo. Mas por quê? Por quê? Eu não sei o que eu esperava, tá? Já vou fazer. Esperava o universo. Pois é, não tenho certeza, assim. Mas não entregou aquilo que eu queria. É tanto que eu nunca terminei nem a primeira temporada, tá? Entendi. Eu terminei. Terminou? Terminei. Só falta me dizer que agora tu é fã de Marvel. Não, aí não. Aí é demais. Porque realmente eles, nessa época, houve uma promessa muito grande sobre ligações entre TV e cinema, né? E eu acho que a Marvel realmente ela tinha necessidade, não. Ela tinha. Ela queria fazer isso. Mas alguma coisa deve ter acontecido lá dentro que eles não fizeram. Muito provavelmente por conta do Kevin Feige, dele não conseguir controlar a série de TV como ele gostaria de controlar. Então acho que por isso que não teve ligação com o cinema. Para mim a frustração foi em cima disso. As ligações sempre foram muito fracas, né? Muito, muito frágeis. Tanto com Agents, que é da ABC, quanto com a série da Netflix, né? Que a gente vai comentar daqui a pouco. Que apesar de serem da Netflix, elas são produzidas também pela ABC. Então elas, de certa forma, vêm do projeto Agents of S.H.I.E.L.D. É sempre uma referenciazinha aqui, outra ali, mas eles Muito nunca dão pouquinho, nome né? aos bois, né? Uma Aquela capa de coisa. um jornal. O evento de Nova York, o gigante verde lá. Nem o nome eles falam, né? Não. Assim, dos heróis e tal, dos O personagens. Agents, ele traz alguns personagens, né? Mas personagens totalmente secundários ali do Thor, por exemplo, né? Que faz parte lá do grupo, lá de Asgard e tal. Dois episódiozinhos. E tem o Agente Coulson, né? Que obviamente sai do universo de Vingadores, só que ele teve aí um rebaixamento, né? Digamos assim. Ele é um ator de TV, né? Foi para Vingadores e voltou para TV porque é barato. Basicamente foi isso que aconteceu. E é isso que temos de referência, fora a própria Shield, que é uma grande referência, né? Mas depois de Agents of S.H.I.E.L.D., vieram várias outras, né? Outras séries também baseadas em heróis. E para mim nunca nenhuma conseguiu nem chegar perto de algo que o cinema ele conseguiu fazer no sentido de criar uma base de fãs fanático e atingir desde o super fã de quadrinhos até a pessoa que nunca. Eu acho que essas séries elas falham assim miseravelmente por vários motivos, mas um dos motivos principais é a proximidade distante com os cinemas, que é isso que eu tava falando. Por mais que elas trouxessem elementos dos cinemas, elas teriam que ser muito caras para fazer valer uma ligação de fato ali, né, com os filmes, uma ligação forte com os filmes e por aí vai. Então é por isso que eu na metade do caminho eu disse assim, cara, eu desisto do que é para dentro da minha cabeça, o motivo que essas séries deveriam existir, que era se conectar com o universo como um todo. Eu desisto disso. E as séries que eu vou curtir pela série em si, entendeu? Agents of S.H.I.E.L.D. não é uma dessas, definitivamente. Questão Mas de expectativa, né? Demolidor é uma série que me agrada. Apesar de uma segunda temporada bem fraca, uma primeira e uma terceira pra mim, bem interessante. O Alan tava falando que nunca achou que uma série meio que se aproximou do universo dos filmes e tal. Mas eu tenho que dizer que a primeira temporada de Demolidor, pra mim, foi algo assim... Eu sou muito fã do Demolidor, dos quadrinhos e tal. Também. Eu gosto muito, é um personagem que eu gosto bastante. Foi um dos que eu mais li, assim. E quando eu vi a primeira temporada, eu assisti com os olhos de quem leu O Homem Sem Medo, de Sim. Frank Miller, de quem leu A Queda de Murdock, e aquela parada de Diabo da Guarda. O Diabo da Guarda. Então, assim, pra mim foi algo que supriu as minhas expectativas, assim. Foi algo que me agradou bastante. A segunda temporada veio um pouco pra, né, acabar com isso aí. A segunda temporada tem o mesmo problema que os quadrinhos têm, né? Electra. Exato, cara. E que o cinema também tem, cinema, né? O cinema, já ia falar. Pensa nisso, Alan. Eu vou quebrar seu argumento, assim. As séries ultrapassaram vários filmes da Marvel. A Demolidor ultrapassou a Demolidor dos cinemas, né? Não que seja muito difícil, né? E aí, continuando com Demolidor, a terceira temporada me agradou muito também. Eu gostei de como eles introduziram ali o personagem do mercenário, né? Aquela coisa. E me surpreendeu... Assim, não me surpreendeu porque foi todo um processo de cancelamento geral, né? Que a gente tem a questão da Disney... Foi a compra da Disney. Foi a compra e o streaming. Mas me surpreendeu eles terem cancelado assim tão rápido, assim, depois que a terceira temporada foi liberada, porque a terceira temporada ela foi bem aceita pela crítica, né? Ela foi bem avaliada e os fãs também gostaram. Eu, como fã, gostei muito. Do Demolidor, da primeira à terceira, a única que não me agradou foi a segunda. Eu gosto de Demolidor de um jeito que, pra mim, ele deveria entrar no MCU aí, no universo cinematográfico. E eu acho tranquilamente. Dessas séries da Netflix, o Demolidor, pra mim, na condição de fã, foi a única que me agradou realmente. Chegou a me agradar bem. As outras, não. O Demolidor, ele levanta o sarrafo lá pra cima. Porque ele foi a primeira, né? Aí as expectativas foram lá pra cima. E aí ele, depois a Netflix vem com Jessica Jones, Luke Cage, Punho de Ferro. Terrível. E a cada série horrível. Só vai... Defensores é qualquer vergonha, coisa. Assim, é vergonhoso. É uma confusão aquilo ali, né? Eu acho o Punho de Ferro... Nossa, eu nunca esqueço certos momentos do Punho de Ferro, como a estrelinha de papel alumínio, sabe? Tem coisas que eu jamais esqueço, que aquela série do Hulk, do Lou Ferrigno, não consegue ser tão tosca quanto o Punho de Ferro. É bem ruim mesmo, cara. Mas vocês citaram muito a questão de como essa distância entre série e cinema, ela atrapalhou. Mas além disso, assim, falta o quê? É roteiro, é criatividade. Às vezes é excesso de episódios que faz a série ficar um pouco abaixo da média, o que é? Vamos separar, né, o joio do trigo aqui. Qual é o melhor, o joio ou o trigo? O trigo, né? Então, se o trigo... são as séries da DC, olha o que eu tô falando. Opa. E o Joe, são as séries da Marvel. Eu acho que, com relação às séries da Marvel, rolou um erro de projeto da Netflix. Acredito que a história da Fox já deveria rolar de bastidores e a Netflix teve um pouco de pressa junto com a ABC para produzir rapidamente alguns heróis que ela tinha ou para tentar segurar direitos, como foi o caso do Justiceiro. A segunda temporada é extremamente corrida para tentar segurar direitos, né? E é uma... Justiceira meio spin-off do Demolidor, se você pensar bem, né? Como também ela correu por conta do sucesso do Demolidor. Na época, a Netflix não tinha tanto o serviço Netflix. Será que eles previam esse sucesso todo? Eu acredito que essas conversas de empresa, elas rolam muito antes de acontecer, assim, anos antes. As possibilidades e tudo mais, elas rolam muito antes e a Netflix correu. Então, ela também se empolgou com o Demolidor, achou que poderia fazer qualquer coisa, só que... não coube, assim, tudo foi muito apressado. Jessica Jones até okzinha, bacaninha, assim. Dá sono um pouco. Salva, até por conta do vilão. O vilão salvou, até porque, né? Que o Grave é um bom vilão e tudo. Mas qualquer coisa também, a série super repetitiva e por aí vai. As séries da DC, por outro lado, eu não acho que elas falham enquanto projeto. As séries da Marvel, elas falharam enquanto projeto. Mas as séries da DC, elas são firmes. Elas são séries que têm uma base de fãs interessante. E tu tá falando das séries da CW, não é? DC, CW, Warner, sei lá o que. Pra mim, elas são firmes, têm uma base de fãs relativamente engajados, né? Eu tiro isso pelas resenhas que eu fiz da série Titans, que saiu no serviço de streaming da DC. E muito sucesso, muitos views nos meus vídeos. E muita gente, quando eu não lançava o vídeo, me procurando. E engraçado é que pessoas mandando e-mails gigantes, até hoje assim, e-mails não, comentários, mas aquelas DM que tem no YouTube, dizendo, poxa, por que você não fez Doom Patrol e tal? Eu, não, cara, é muito galhofa. O cara, não, é sensacional. Que é um spin-off do Titans. Entendi. Entendeu? É. Então eu acho que a DC não fala enquanto projeto, ela fala enquanto qualidade. Tem umas séries completamente duvidáveis como Gotham, a gente pode falar um pouco sobre isso. Gotham Marvel, é um capítulo à parte. Pois é, mas a Marvel barra Netflix, mais Agents of S.H.I.E.L.D., mais ABC, eu acho que falhou no... Na organização mesmo, é projeto mesmo. É muito distante de cinema, é muito distante. Cara, a minha opinião com relação às séries da Marvel vai muito no que o PH falou de elas acharem, eles acharem que podiam fazer qualquer coisa depois do sucesso de Demolidor. Luke Cage é uma própria Exato. Luke Cage, cara, não é um personagem pra ter uma série. Nem nos quadrinhos, desculpa. Os quadrinhos, os melhores momentos do Luke Cage são junto com o Punho de Ferro, entendeu? O único, os heróis de aluguel. O quadrinho mais relevante do Luke é a origem dele. Isso. Né? Ele não tem nenhum arco como tem o Demolidor. O Demolidor tem 8 arcos sensacionais. Né? Então, se eles queriam fazer alguma coisa, por que que eles não fizeram? Juntaram os dois, pelo menos, né? Bota Punho de Ferro e Luke Cage, né? Faz a série, sei lá, Heróis de Aluguel. Uhum. Uma temporada... Menos episódios, né? Outra coisa que eu acho que é um problema é essa coisa que a Netflix tinha. Ai, vamos ter que entregar mais de 10 episódios. É 13 episódios, é 12 episódios, não sei o quê. E aí, cara, aí vira aquela encheção de linguiça muitas vezes, né? O Punho de Ferro é o maior exemplo pra mim. Que é uma série que tinha... tem material. O Punho de Ferro, na comparação com o Luke Cage, em termos de material, ele tem mais material interessante. Ele tem fases interessantes. Uma fase muito boa do Ed Brubaker. Do Punho de Ferro nos quadrinhos, mas que eles não exploraram. Eles colocaram mais aquele dramalhão ali dele voltando e a empresa e a minha irmã e meu irmão. E uma atuação muito ruim, né? Que eles não conseguiram extrair nenhuma coreografia interessante. As coreografias ruins. Pra mim, que esse é o grande problema. Né? Você tá falando de um dos maiores artistas marciais aí dos universos dos quadrinhos, do universo dos quadrinhos, e coloca um ator que ele. Praticamente destruiu o Loras em Game of Thrones porque ele não conseguiu segurar a espada direito, pelo amor de Deus. Né? E aí traz ele pra fazer um mestre do Kung Fu ultra poderoso. E ele não convence pelo em nenhum Deus. Momento. Né? E dessas séries da Marvel, o Punho de Ferro é que eu mais me recordo que tem mais episódios que não acontecem absolutamente nada. Nada. E na crítica, eu acho que ela é a mais mal avaliada, se eu não tô enganado. Se não me engano, é Defensores, né? Ainda menos do que Punho de Ferro? Ah, não, Punho de Ferro abaixo. Por causa do Punho de Ferro, muitas vezes eu defendi que o padrão 13 episódios da Netflix, ele devia, às vezes, baixar para um padrão de 5 episódios, porque... Não, eles tentaram fazer isso com os Defensores, né? Defensores são o quê? São 6, 7? São 6, acho. Eu nunca consigo culpar a quantidade de episódios, essas coisas, sabe? Tem, sei lá, Friends tem 24, 22 episódios por temporada e a gente tá fica na história, lá. Né? Tudo bem que tem um formato diferente, mas é mais essa questão, o formato, a história que você quer contar e etc. Uhum. Agents of S.H.I.E.L.D., pelo amor de Deus, 40 minutos, 24 episódios por temporada, só tem 4 episódios bons, toda temporada só tem 4 episódios bons. A premiere, né, o primeiro episódio, o último episódio antes do hiato, né, antes da parada, o primeiro episódio depois, né, nessa volta, e episódio final. O ouvinte que nunca viu Agents of S.H.I.E.L.D. pode assistir com base nessa tua lista aí. Esses que... 4? Tranquilo, tranquilo. Eles repetem o mesmo assunto várias vezes, cara. Vai só naqueles previously. Deve ter alguém que fez o combinado, assim. Vê todos os previously. Agora já viu os 4 episódios. Agora já que o PH trouxe a comparação entre as séries da DC e da Marvel, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês acham que as séries da Marvel, elas... pecam porque elas queriam se aproximar muito da estética do cinema, enquanto as séries da DC, elas já se entendem, se leem como séries de TV? É, aquilo que eu tava falando do projeto, né? A Marvel, ela foi um pouco mais ousadia, né? Foi um pouco mais ousada, mas ousadia por ousadia no inferno tá cheio, né? Eu, com relação ao projeto, de longe, parece mais interessante o projeto da Marvel. Só que parece mais inteligente e seguro o projeto da DC. E é muito ruim eu falar isso. Assim, é muito... me dói no coração falar isso. Não é. Mas a gente tá falando ainda de TV, que não tem o mesmo orçamento de cinema e muito dificilmente terá. A não ser agora com Seus Anéis, só que são casos diferentes, uhum. Porque são quase minisséries. Vou fazer uma comparação rapidinho. Game of Thrones tem uma das maiores receitas, né, orçamentos da história das séries. Mesmo assim, o primeiro episódio da última temporada, a oitava temporada, Jon Snow e Daenerys voando em cima dos dragões. Nossa. É digno de Chapolin. Entendeu? Então, assim, é difícil, complicado. É diferente fazer TV, os profissionais são diferentes. Você não traz o mesmo fotógrafo do cinema, você não traz o mesmo cara, o sound design do cinema, você não traz o mesmo roteirista, você não traz. É diferente, não é só grana. E a impressão que dá é que as séries da DC, elas se assumem muito mais como séries de TV, né? Elas... Não tem vergonha. Não tem vergonha, de jeito, não. Inclusive, não 24 tem... episódios. E é 24 episódios, os uniformes são bem questionáveis, E também né? tem séries, episódios que não acontecem nada. Sim. Mas aí que tá, eu acho que eles, assumindo isso, que eles são um produto feito pra TV mesmo, e aquela esquema de série tradicional, de que realmente existem episódios que é só conversa fiada e que é um mais divertidinho, aí de vez em quando faz um crossover ali só pra dar uma emoção e tal. Cara, tem uma baita de uma coincidência ocorrendo aqui nesse segundo. Atrás de você, que lá a gente tá vendo ali Liga da Justiça, porque a TV Diário exibe, né? E aqui algumas televisões ficam passando a TV Diário e a gente assiste, assim. E engraçado que enquanto o Aquila tava falando isso, assim, tem alguns episódios que não acontece nada, uma lentidão e tudo, aí eu tava olhando pra o Liga da Justiça mudando de um quadro pra outro, é igual a série da DC. É. Eu tô falando das animações, Liga da Justiça animação, década de 60, se eu não me engano, 70. 70, década de 70. É bem antigo. Não confundir com Liga da Justiça Sem Limites, que é Bom. Que é muito bom. Mas é engraçado que até a transição de câmera é igual, assim. Eles trouxeram essa estética que eles tinham. O colorido, né? As cores são iguais ali. Eu tava vendo agora, caraca, o Aquilo tá falando sobre aquilo que tá acontecendo na TV. Esse é o ponto da série da DC. Deu bom. Deu bom sendo ruim. Agora sim. mas o que eu ia dizer. O problema é que eu já vou me assumir aqui como um fã da DC, sobretudo. Sempre achei... Já tô criando mais haters, né? Não, pelo contrário. Eu sempre gostei mais dos heróis da DC. Meu herói favorito, inclusive, é o Batman. Mas pra mim, desde que surgiram essas séries da DC na TV, o que mais me irritou foi porque... Vou para tocar a ferida, tá? Gotham, por exemplo. Sempre foi um motivo de muita tristeza pra mim. É, como pra quem é fã do Batman... Exato. Chute lá no, naquele canto. É sério que nós, como fãs de Batman, que nascemos, crescemos com todo aquele universo de filmes, temos como série... Fantásticos desenhos, como Batman do Futuro. Isso. Mas sério que hoje, o que a gente tem pra consumir na TV é Gotham. É muito pouco, né? Mas é uma tentativa de fazer um Batman barato, cara. É. Sem armadura. Sem o Batman. Sem... Como é que eu posso dizer? Sem roupas, né? Sem uniformes, né? Sem roupas não, sacanagem. Todo mundo pelado é ótimo, né? O melhor é isso, né? Falar de Batman sem o Batman. É, Batman sem Batman. Mas ela deixa bem claro. Ela chama de Gotham. Ela de Batman. Foi você que chamou de Batman. Mas eu até comentei com o Alan, cara, que... E pra mim, Gotham foi um desperdício tão grande. Porque existe no quadrinhos uma série que é Gotham DPGC, que é uma série fantástica, que eles focam nos policiais de Gotham, que é bem aquela história mesmo. Eu pensei que ia ser isso. Eu achei que ia ser isso, entendeu? Colocando ali o... Eu achei que ia ser isso. Aí bota a Montoya. Inclusive, acho que nos 952 eles trazem de volta meio que essa tônica também, cara. Só que essa série específica, ela é uma série, assim, tão densa, ela entra tão profundo... A série de quadrinhos, Ela entra tão profundo na polícia, mostrando a corrupção na polícia também, mostrando, assim... pouquíssimas questões com o Batman. É mais assim, como os policiais se veem numa cidade em que eles não são, assim, o... úteis. Onde os principais problemas... Ah, chama o Batman. Ah, isso aqui. E é mostrando eles tentando resolver as coisas por conta deles mesmos. E eu esperava isso quando anunciaram Gotham. E eu até comentei, cara, não, cara, vamos ter fé, porque Gotham tem uma série dos quadrinhos muito boa e eles podem fazer a mesma coisa. E ela veio junto numa leva com Constantine, né? Aí eu até pensei assim que a DC tava, com relação à série da CW, tava querendo elevar um nível obscuro. Um nível obscuro, porque a gente tinha uma série dando certo, que é Lucifer, né? Que também é um personagem dos quadrinhos, de certa forma, apesar dessa série não trazer muitas coisas dos quadrinhos. Aí eu pensei que eles iam realmente escurecer um pouco as séries, né? E aí a Constantine é a mais clara de todas, é a mais Pra mim, a pior de, consegue ser pior que Gotham. Essa eu nunca nem dei chance. Cara. Também não tem. Consegue ser pior, tanto que eles. Acho que uma das coisas mais difíceis pra CW é ela cancelar as séries, porque ela consegue manter coisas ruins por muito tempo. Sim. Mas Constantine ela não conseguiu, ela não. Nem eles gostaram. Então, só pra você ver o nível, o quanto é ruim, né? E aí tem Gotham também que. Eu acho que ela até começa direitinho, sabe? Ela... Eu acho que a série da DC fugindo um pouco de Gotham, porque essa série também não merece mais do que 10 minutos nesse podcast. Eu acho que a série da DC, elas também acertam muito em trazer umas estratégias que os quadrinhos sempre usaram. É por isso exemplo, que eu falo. Que é a ideia do crossover. É... O que o crossover já me fez assistir de série e elas SW? E elas começam muito bem, sempre. A minha comparação é que, assim, o cinema pra DC, eu não tô falando da Marvel. Os filmes são as graphic novels, né? E a TV são os gibis. Não tô falando nem de quadrinhos, são os gibis. Os gibizinhos, aqueles formatinhos. Sim, formatinhos. Abril, quadradinho, pequenininho e tudo mais. Às vezes me lembra muito. Caso do Dia, tem muito disso. Veja no próximo episódio. A gente veja no próximo quadrinho. Né? Os crossovers. O fato dos sidekicks todos virarem heróis. E depois desvirar herói. O lance de ele encontrar com ele mesmo de outra dimensão, isso tudo. O vilão que morreu e depois volta. Pra mim, ela tem muito desse lance de bi, mas desculpa, você ia falando. Cara, eu acho que as séries da DC, elas começam muito bem. Eu era muito fã de Arrow, gostava muito. Gostei muito até a segunda temporada. Ali mas aquela história do... Por que tu não gosta mais? Ela tá igual. Do Deathstroke. Não, hoje ela... Ela tá absolutamente igual, hoje ela pode até... Tem o vilão da temporada, a mesma coisa. Não mudou nada. Eu confesso que eu não sei como ela tá hoje. Ela tá Prison Break. Eu desisti na terceira. Ela apenas desistiu, né? Eu desisti e não fui mais atrás saber. O Flash eu também assisti a primeira e desisti na segunda, enfim... Soube que rolou um Flashpoint flopado aí, que foi uma expectativa Flashpoint dos quadrinhos. Realidade, assim, uma coisa bem estranha. Mas o Alan pode falar mais, porque o Alan, eu sei que ele assiste e ele... Não, foi, Flash ele, eu acho mais legal. Ele ainda assiste Flash. Mas o Arrow, cara, eu adorei a segunda temporada, que foi com o Deathstroke, né? Muito boa. Achei excelente aquela temporada, muito boa. Arrow vai acabar. Só que aí, cara, aí começou, pra mim, a questão é aonde as séries da DC, elas começam a pecar. É o que o PH falou, eles acham que eles podem segurar por muito tempo série com qualquer coisa. E aí eles entram nisso, é romancezinho, é o vilão que ninguém se importa e ele tá lá pintado como grande vilão, mas na realidade... Não tem nada demais, entendeu? E a repetição da fórmula. Traz o vilão que morreu, o que era inimigo vira amigo. Mas é gibizinho isso, cara. É isso que eu ia dizer. Quadrinhos não é isso, cara. Não, com certeza. Tu tá entendendo por que eu consigo elogiar o projeto desse TV? Não. Mas sim, eu não consigo elogiar o Marvel. Sendo que eu acho que o Marvel ainda consegue ser um pouquinho melhor o projeto da Marvel. Mais ambicioso e tudo mais. Ela deve ser um porre, mas assim, você olha o projeto e diz, estou lendo um formatinho, Abril. Tô faz lá. Sentido. E de vez em quando ainda ganha outra revista. Titans, que é uma série muito boa. Digo logo, assistam. Está na Netflix, né? Titans, 10 episódios apenas, menções ao Batman, e aí ele aparece mesmo, Batman. Um Batmóvel, um Robin bem interessante, fazendo a transição. Mas é aquele Batman de filme B ou... Batman depois do ano 1, ou Batman depois do Cavaleiro das Trevas. Ah, tá, entendi. A gente não vê o roxo, a gente não sabe quem é um ator. Entendi. Entendeu? Mas tá lá o Robin e tal, tem a repetição? Tem, demora acontecer as coisas, demora. Só que é uma série mais brutal, mais violenta, é bem interessante, não é ruim não. E aí, assim como nos formatinhos, né, nos gibizinhos, de vez em quando, você tá lendo ali o, sei lá, o Batman, aí vem um gibi inteiro sobre o Robin, né, não acontece muito isso? Quando você tá assistindo Titans aqui, aí vem um episódio inteiro sobre a Doom Patrol. Inteiro. Inteiro. Eles pegam um personagem só pra fazer a liga e faz o episódio inteiro. Cara, é igual quadrinhos, igual... E aí eles testam, vê se dá certo e faz na série. Aí tem a série do Doom Patrol, foi lançada depois, logo depois ali de Titans. Entendi. Agora é tem... muito doido, mano. E com Brandon Fraser. Agora tem um porém, PH. Eu acho assim que essa estratégia usar um pouco os moldes do quadrinho, ela é arriscada para uma série de TV. Por quê? O leitor de quadrinhos, às vezes, ele lê a mensal, chega uma hora que ele cansa daquilo ali, ele passa um tempo sem, mas aí ele volta. Entendeu? Ah, deu vontade de ler, ou então, ah, eu soube que tem um arco agora que tá legal, eu vou voltar. Quem deixa de ver série de TV, não vai voltar, bicho. Ah, claro. O cara que abandonou na segunda temporada, ele não vai, ai, a oitava tá legal, bicho. O cara não vai, ai, a oitava tá legal, então vou assistir a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, pra eu chegar na oitava e assistir. Mas aí que propõe tá o segredo. Propõe uma experiência, Aquila. Propõe uma experiência. Meu Deus, cara. Pega os últimos 5 episódios de Flash e assista. Você vai ter a sua inteligência subestimada. Acredite. Funciona. Sucu, cara. Funciona. Algumas deduções pontuais e funciona. É aí que tá, Aquila. Eu acho que o segredo é isso. Você pode sim ignorar algumas temporadas. Tranquilamente. Eu falo por mim, né? Eu não consigo, cara, assistir a primeira, a segunda e aí pular pra oitava. Mas por que tu conseguia fazer isso com os quadrinhos? Pois é, isso que eu acho que é diferente. Eu não acho que é igual. Eu acho que sei lá. Você já fez o teste? É algo. Não, não fiz o teste, mas eu acho que. Não sei. Eu acho que é mais difícil. Smallville. Assistiu Smallville? Assisti. Todos os episódios. Todo episódio. Completo, completamente viciado. Eu não assisti as três temporadas antes da última temporada. E aí, quando tava pra finalizar a penúltima temporada, um amigo meu disse: agora ele tá virando Superman mesmo, tá bom o negócio. Aí eu disse: vou entrar. Aí acabou a série. Não, e aí eu tava zapeando. Não, já tinha anúncio que ia acabar. Eu tava zapeando e achei os dois últimos episódios da penúltima temporada, que dão um gancho, né, pra a temporada seguinte. Eu entendi tudo. Eu entendi tudo e acompanhei a última temporada sentindo falta de nada. Sentia falta de nada. Pra mim foi super tranquilo e foi a partir daí que eu percebi. Cara, não é diferente dos quadrinhos do Homem-Aranha que eu parava de acompanhar e voltava. Se joga, né, cara? Não é diferente dos quadrinhos do Superman que eu parava e voltava. Não é diferente. Agora eu quero fazer uma pergunta aqui que é pra usar como título do episódio. Opa. Porque ela é polêmica. Opa. Pelo papo da conversa aqui. Ao contrário do cinema, onde a hegemonia da Marvel ela é bem reconhecida como superior aos filmes do DC, pelo que vocês estão me falando, no mundo das séries, a realidade é outra. Confirmo? Eu confirmo. Eu confirmo sem medo nenhum. A realidade é outra. Assim como a DC, ela domina as animações, domina. Massacra isso é, a Marvel. Isso é 100%, cara. As animações da DC são uma parada à parte, fantástica. E é algo que eles também já têm um universo. Sim. Ali. Existem algumas animações interligadas. Sim. E tal. Eles é conseguem bacana. Fazer What If já nas animações e tudo. Eles massacram a Marvel. Pisam, mas muito, assim, entende? A única animação da Marvel que consegue chegar relativamente próxima é Supremos. Ah, relativamente próxima. Excelente. Mas também não é acima da graphic novel, por aí vai. Enfim. Com série de TV, ela não pisa quanto as animações. É. Mas assim, ela tá batendo um adversário muito fraco. Né? E no cinema, no final de tudo, eu consigo dizer que elas se equiparam, porque a gente tem um filme que a gente não pode jogar fora, que é o The Dark Knight. Sim. Que levanta muito, mas levanta muito o sarrafo, muito. O único filme da Marvel, pra mim, que chega relativamente próximo do cara que instalou o sarrafo do The Dark Knight é o Soldado Invernal. Relativamente próximo. Pra mim, o melhor filme da Marvel. Pois é, um dos melhores filmes junto com o primeiro Iron Man pra mim. Mas chega próximo ainda, não ultrapassa. Só que a fase projeto compartilhado da DC, aí sim, se eu comparar com o projeto compartilhado da Marvel... A Marvel pisa. Sim. Ao nível das animações. Como a DC pisa nas animações da Marvel, a cinema. Marvel, com relação a projeto compartilhado, pisa no cinema, com certeza. E aí a gente fala de projeto das séries, né? E eu concordo que o projeto de série da DC é muito mais bem pensado. Mais soco no vento. Os crossovers que eles fazem, apesar de às vezes ser meio... digamos que não é... não cumpre tanto as expectativas do que ele promete. É mais, ele promete pra trazer o público, né, pra série. Me trouxe. E leva. Mas, sem dúvida, o projeto das séries da DC são melhores. Agora, assim, pra mim, de temporada, assim, fechadinha, de temporada, pra mim, a melhor temporada fechada não é da DC. É a primeira temporada do Demolidor na Netflix. Primeira temporada do Demolidor. É a melhor adaptação de... É melhor do que a primeira temporada de Smallville? É, cara. É, pô. A primeira temporada de Smallville é legal. É legal, é legal. Mas, mas pra mim, e eu tô falando como fã, o fã é chato. O fã, ele pega no pé se ele não gosta de detalhezinho. Primeira temporada de Demolidor, pra mim, é a melhor adaptação em formato de série de TV de quadrinho que eu já vi. Só que aí, ainda voltando um pouco pro cinema, pra comparação ficar mais clara. A gente tem Batman Begins, que é superior à maioria dos filmes da Marvel. Batman The Dark Knight, superior à maioria dos filmes da Marvel. The Dark Knight Rises, que é aí muito contestado, mas eu também acho superior a muitos filmes da Marvel. Muitos filmes da Marvel. Depois daí, que consegue brigar bastante com a Marvel, eu já coloco o Aquaman, coloco o Shazam. Shazam, pra mim, é o nível do filme da Marvel. Né, e Mulher Maravilha ultrapassa muitos filmes da Marvel. É engraçado, né, PH, que a trilogia do Nolan, quando estão falando de comparativo de filme da DC e da Marvel... Sempre tiram. Eles tiram como se fosse... Ah, não vale. É como se tivesse acima, né? Então vamos tirar o primeiro Iron Man, vamos escolher três pra tirar da Marvel, né? Sempre que há essa comparação, principalmente entre os fãs, vamos comparar o universo compartilhado da Marvel com o universo da DC, que começou em Homem de Aço. É. Não, meu irmão, calma, que a gente tem uma trilogia aqui que é... Homem de Aço pisa em vários filmes da Marvel. Nossa. Polêmica. Não é polêmica. Junta os três Thor. Sério, junta os três Thor. Pode juntar os três. Ragnarok, o Mundo Sombrio e o primeiro Thor. Me diz se supera, tecnicamente, de tudo. Me diz se supera o Superman do Zack Snyder. Cara, só uma cena do Superman do Zack Snyder já detona vários filmes da Marvel, que são os soldados baixando as armas pra ele. Nossa, mas vocês estão fazendo... Mais super... Tem uma saudade do Christian Bale com o Batman. Eu vou chorar, vou ver Gotham aqui o resto do dia pra... Mas se você pegar o geral, assim, a Marvel, ela pensa um projeto... Falando em projeto, sim, é um projeto bem mais arquitetado, um projeto bem mais estruturado, um projeto que deu certo. Os dinheiros dizem, né? Os dinheiros estão dizendo. Não, em termos de grana, aí, a gente não pode nem começar a comparar, né? Porque, e também, assim, Guerra Infinita é um marco na história do cinema de quadrinhos. Como o Endgame barra Endgame Ultimato, já é antes de existir, ele já era, né? E será, e com certeza vai ser. E mesmo passando por filmes duvidosos, como Era de Ultron, e por aí vai. Mas ainda assim, o nome Vingadores é muito forte. Agora, PH, tu mesmo citou Titans, né? Também a Netflix lançou recente a Umbrella Academy. Sim. A Prime Video também já lançou o trailer esses dias de The Boys, que é uma série sobre ser adulto. The Boys é pesado. Tem Runaways também, né? Raiz aí. E é uma série que, se eles forem seguir os quadrinhos, é pra chocar. Pelo trailer já senti um pouco de choque. Agora, o que essas séries novas sobre quadrinhos, elas precisam trazer de novo pra tentar ampliar esse público, pra tentar se consolidar como séries importantes? Pra mim, o que a Marvel conseguiu fazer no projeto dela. Eu sempre falo, assim, tem um filme super bacana da Marvel, que é o Guerra Civil. Tava até reassistindo recentemente. Acho muito bacana o filme. Apesar de que não atinge o arco Guerra Civil dos quadrinhos. Sim. Só que ela pega certos elementos ali que me deixam... Ok, me deixam super confortável em elogiar o Guerra Civil. Mesmo utilizando um nome que... parece que não é muito dele ali, sabe? Parece mais uma máscara do que o nome dele. Eu acho que essas séries que estão vindo, elas têm que aprender a pegar os elementos. Talvez não ser tão gibi quanto a DC, nem tentar ser tão cinema quanto a Marvel quis, com relação a Marvel / Netflix. Só que aí, os anúncios que a Marvel faz para o Disney Plus, né, que é o serviço de streaming da Disney, já me assustam com relação a essa minha perspectiva. Porque traz WandaVision, então comparação direta com o cinema. Loki, né? Loki, comparação direta com o cinema. Vou utilizar o Tom Hiddleston? Ele é um ator caro. É. Premiado, inclusive em séries, por Night Manager. E aí, vão usar o cara? Estão falando em série também do Falcão, com série o Soldado Invernal. Não, confirmado. É. Série do Falcão e o Soldado Invernal. Invernal também, o ator também não é aí, barato, não. A comparação, né? Tá entendendo, né? A comparação tá bem ali, tá muito próxima. Muito próximo. Muito próximo. Então, eu acho que as séries, elas devem ter um universo só. Um universo só delas ali. Brincar com essa ideia de vários universos. Realidades paralelas. A realidade da TV é uma coisa. A realidade do cinema é outra. Só que ali, nas séries, consegui trazer quadrinhos que nunca iriam pro cinema. Pelo tempo, não tô dizendo pela grandeza de dificuldade, pelo tempo que eles têm, o Guerra Civil, ele merecia ser destrinchado em 5 filmes. Sim. Tranquilamente, com X-Men, com tudo. Fazer isso nas séries, muito mais tranquilo. É mais político, é mais dramático, é menos ação e por aí vai. Então é pegar os elementos certos e jogar ali dentro daquele calabouço que hoje é a TV pra Marvel. Essa é a minha visão. Com relação à Umbrella, ela é meio graphic novel, né? Ela já vai pra graphic novel, assim. Inclusive de um brasileiro, né? O Gabriel Bá, o ilustrador. E o Umbrella, ele já é quase que uma... ele já é quase que uma resenha sobre o mundo dos super-heróis, assim. Ele já é uma HQ muito recente. Brinca com o universo super-heróis. Curte aquilo tudo. Então ela já vem, assim, se aproveitando do universo como um todo. Pra mim não tinha como dar errado e é uma série ok. Uma série bem bacana. Ok pra cima, assim. Né? Runaways é uma série que tem seu público, por aí vai. Então eu acho que é pegar os elementos certos e só. Não precisa criar grandes projetos pra TV, não. É mais fácil cancelar a TV do que cinema. Eu concordo com o PH. Eu acho que as comparações, elas sempre podem prejudicar um trabalho, um projeto, principalmente de longo prazo, pra TV. Porque o orçamento é diferente, o formato é diferente, o roteiro ele tem que ser diferente. O dispositivo que você assiste é diferente. Exato, então você não pode querer... você tem que entender que a série, por exemplo, nem todo episódio vai ser épico, como você pode fazer um filme épico de 1h30. O episódio ele tem 40, 50 minutos... Cada episódio tem que ter um desenvolvimento, tem que ter um roteiro bem trabalhado para a TV e para atender aquele público que quer ficar ansioso pro próximo, quer ver aqueles crossover que a gente fala. Então, assim, eu acho que tem que existir esse universo da TV. E eu também acho que eles podem pincelar coisas que são mais curiosas. Por exemplo, The Boys, que é uma série de quadrinhos... como eu falei, ela é bem pesada e ela dificilmente seria adaptada para filme, até porque ela é uma série longa. Então, assim, trazer isso... Eu, sinceramente, não crio tanta expectativa para essas séries derivadas dos filmes ou que vão usar personagens dos filmes. Loki, como a gente falou aqui, Soldado Invernal, essas coisas. Porque eu acho que elas sempre vão cair nessa da comparação. Sempre vão ter esses... Ah, mas no filme era mais legal... Ah, mas esse personagem, ele não faria isso. Ah, entendeu? Então, eu acho que seria legal eles pensarem em coisas, vamos abrir aspas aqui, originais. Não são tão originais, porque estão nos quadrinhos, estão lá. Mas pegar coisas que ninguém esperaria ou trazer séries diferentes. E pensar em roteiros pra TV. Não querer fazer uma adaptação. Ah, vamos fazer um... Como se fosse no cinema, só que 10 episódios. Vamos dividir isso não aqui. Dá. Não dá, pô. Tem que adaptar direitinho e tentar pegar e fisgar o público, né? E fazer uma base de fãs, assim, pra série se sustentar. Pra finalizar a conversa, dessas séries que vem por aí, quais vocês têm a maior expectativa em relação ao universo super-herói? Do que tá sendo feito hoje, do que vem por aí? Eu não... não... Ou nada? Eu não coloco minha mão no fogo por série nenhuma. Tu sabe nem se o projeto vai vir. Eu não entro nessa nem a pau. Assim, eu tô muito... pra mim, hoje, a melhor série no momento de quadrinhos de tudo, né, Demolidor cancelada, é Titans. Melhor série. Eu não assisto. Eu acho super bacana e rapidinho também. Então, pra mim... Eu espero a segunda temporada de Titans aí com mais Batman contratado e tudo mais. Aí sim. É isso que eu espero, cara. Porque, sinceramente, eu ainda não estou confiante com as séries que a Disney confirmou pro Disney Plus. A Marvel / Disney confirmaram pro Disney Plus. Zero expectativa também. A Wanda já não gosta onde ela tá. Por que que eu vou querer ver 10 episódios de algo que eu não gosto, assim? A Disney, pra mim, Disney, Marvel, ABC, cancelou a melhor série que eles tinham, que era Agent Carter, que era fascinante a série, né? Então, eu não se o máximo que eu posso esperar são esses anúncios da Disney Plus, eu não boto minha mão no fogo por absolutamente nada. Cara, eu não sei em que pé tá o desenvolvimento, mas uma série que me traz expectativa, que veio dos quadrinhos, até porque quem vai fazer é a HBO, é o Watchmen. Mas é. Só que aí a gente já apelou, né? O Watchmen, que pra quem não conhece, é considerado uma das maiores obras nos quadrinhos de todos os tempos, né? Do mito rei Alan Moore. E a HBO vai fazer uma série. O filme eu já gostei bastante. É, não é tão conhecido assim. É DC. Na... É DC, né? Mas é, só que não é DC. Né? Pois é, exato. É, e o filme já me agradou muito, apesar de não ser tão conhecido, né? Mas quem leu o quadrinho e assistiu o filme, eu garanto que curtiu pelo menos a adaptação como foi, porque foi bem bacana. E é um universo muito rico, um universo muito complexo do Alan Moore, e eu acho que uma série ela pode trazer essas nuances que o filme não trouxe. O filme foi bom, mas eu acho que uma série bem feita, na mão da HBO, do Watchmen, ela pode sim... ser bem positivo. Eu tenho uma expectativa. Pra mim, a maior expectativa hoje é pra ela. Aquilo, eu vou tirar um pouco aí tua expectativa. Mas porque a HBO ela tá caçando o próximo Game of Thrones. É. Né? Cara, então ela mesma vai colocar uma expectativa tão grande pro Watchmen que eu acho que ela não vai receber o que ela espera pro Watchmen. Que as pessoas se juntando em bares pra assistir. Que são as teorias da semana inteira. Então, como eu acho que ela não vai receber isso. É muito provavelmente que seja uma série de tiro curto. Sim, infelizmente. Sim. A HBO vai testar muitas coisas nesse meio tempo e me ressaca, dói. Praticamente. A HBO vai ver uma ressaca pós Game of Thrones. E me dói que o Watchmen está sendo utilizado dessa maneira. É. Pra mim, o Watchmen deveria ser um projeto ali que não dependesse de nada pra existir. É um bom filme também, eu concordo. É. Né? Mas também não é no mesmo. Nem chega perto do quadrinho, assim. Não. Eu acho não, que nem chega perto. Com certeza não. Foi uma boa adaptação, mas por isso que eu tenho fé na série, assim, por achar que pode ser uma adaptação ainda melhor do que fizeram com o filme. Só que eu acho que vai ser série de entre-safra. É por isso que eu não consigo também colocar. É. Eu já vi tantas coisas boas sendo destruídas por estarem numa entre-safra. É inevitável a HBO ficar com um vazio aí depois que Game of Thrones se for, né? Então vamos ver como é que ela trabalha essas próximas apostas aí dela nesse período. E Preacher não pega, né? De jeito nenhum. A gente não falou, nem chegou a falar direito. Incrível, de Preacher, né? que é uma série bacana, por sinal. O quadrinho é muito bom também. O quadrinho é muito bom. É uma série bacaninha, mas não pega muito adulto ali e tal. Não consegue agradar. Então o Preacher é o pai do Tony Stark, né? É o Howard Stark lá no, nos filmes e tudo. Eles tentam resgatar na cara dura, mas não dá. Gente, vamos para qual o último episódio? Vamos. TH, eu esqueci do episódio 2. De falar isso? De perguntar a Vanessa Madeira e a você qual foi o último episódio que vocês tinham visto. Porque o 2 foi uma vergonha tão grande, né? Exatamente, a gente tava com tanta vergonha. Agora, eu não vou fazer essa pergunta, mas eu já suspeito qual é a resposta de vocês. Por quê? Para contextualizar o ouvinte... Ah, não, eu vou excluir essa. Vai excluir? É, eu também. Pra mim, a anterior era. O nosso vai ser igual aqui, se a gente... Se fizer essa pergunta direto, qual foi o último episódio que você viu, você tá querendo dizer que é Game of Thrones. Exatamente. Não, é o antes. Tá gravando... Só para contextualizar o ouvinte... Game of Thrones gente... aqui é o prêmio Game of Thrones de último episódio, então. Pronto. A gente tá gravando numa segunda-feira pós... Game of Thrones, né? Então, obviamente... O último episódio que quase todos nós, que nós três vimos aqui, foi sobre Game of Thrones. Mas como o PH propôs, vamos excluir. Exclui Game of Thrones. Todo mundo com o mesmo episódio não tem graça, né? É. Bom, o meu foi Areia Movediça. E aí, é rapaz, muita gente mandando Netflix, ver. Uma série sueca. Cara, gostei muito. Assisti só o primeiro episódio ainda. Gostei. É uma premissa legal. É um atentado numa escola. Um atentado terrorista. É, ela é meio misteriosa no começo, não mostra tanto quantas pessoas morreram, como é que foi exatamente, mas a premissa o que é? É uma garota que ela, em tese, namorava o cara que fez o atentado, e aí ela é suspeita de participação, só que ela não tem memória muito bem do que aconteceu. Aí a série, vocês lembram da primeira temporada de The Sinner, que é aquela coisa de que, não sei o que aconteceu, pronto, é parecido, entendeu? Eu assisti só o primeiro, gostei e vou continuar. Só são 6 episódios, assim, acho que quem se interessar, num dia mesmo dá pra matar a série. Legal. PH Santos. Black Summer, também Netflix. E sério? Aí, eu ouvi muitas críticas negativas, que nem tinha vontade de ver. Como é que eu posso definir, cara, Black Summer? No aplicativo do TV Time, os comentários são assim: meu Deus, não sei como terminei essa temporada. Que eu não terminei. Eu vi os dois primeiros apenas. Eu queria falar de uma série que eu assisti, mas infelizmente ela não foi o penúltimo episódio. Eu queria falar do antepenúltimo episódio, adoraria, seria bem mais interessante. A regra é o último. Mas enfim, Dantes, vamos lá, vamos com Black Summer. A única coisa boa de Black Summer é que os zumbis, eles têm uma capacidade diferente dos zumbis do Walking Dead, que eles andam muito rápido, assim. Eles correm. Guerra Mundial Z, é? É muito Guerra Mundial Z. Aí ela tenta misturar um pouco de Guerra Mundial Z com aquela pegada The Walking Dead, com também uma pegada Jorge Romero ali, de Nossa. Tentar fazer uma crítica em base do que tá acontecendo. Só que eu acho que pega tantas coisas que não consegue aprofundar em nada, não consegue ser nada. Né? É uma coxa de retalhos. É Superman Babyzinho, assim, sabe? Não sei. Eu acho legal só a ideia da correria dos zumbis ali. E aí, vai continuar? Eu vou terminar. Guerreiro. Mas... Não, tem que... Eu tô pra ver um cara mais guerreiro do que o PH, cara, né, com relação a continuar com a série. É impressionante. Eu tenho que reconhecer. Ele tem alguma coisa com série sobre zumbis. Pode ser ruim, mas ele quer ver. Eu adoro zumbis, cara. Pois é, isso adoro que eu zumbis. Se eu fosse escrever alguma coisa, certeza seria. A série pode ser ruim, pode ninguém mais ver. Eu vi mas até ele... o Nation, pô. The Nation. Nossa. Eu gosto muito de zumbi, eu gosto muito do universo zumbi. Eu fico viajando, não sei se é porque eu fico. Eu tenho um artifício muito legal que eu acho que os amigos poderiam fazer, né? E não é porque, sei lá, eu escrevo sobre essas coisas, não é nada por conta disso, não. Mas é um artifício bacana. Quando você não estiver gostando daqui dali, você fica viajando como é que você faria, entendeu? Ah, legal. É uma pergunta assim, é boa. Por que que é ruim? Por que que eu não tô curtindo? E o que eu faria? Não que eu vá levar isso pra uma crítica, porque uma crítica não tem que responder isso, tem que responder o que é pelo produto que foi entregue. Mas pra mim é uma diversão pessoal, assim, ficar dentro de mim dizendo assim... Cara, eu acho que se eu colocasse eles ali dentro de um shopping, por mais que eu referenciasse o Romero, seria mais interessante. Eu fico viajando, aí passa rápido. É boa, Nunca tinha pensado. Eu faço isso também com a série da DC e fico jogando Clash Royale. Por isso que eu não critico a série da DC. Critico no sentido de escrever uma crítica e coisa e tal. O meu último foi Lucifer. É mais uma Guilty Pleasure, tá? Guilty não vou falar mais nada sobre isso. Acho bacana, Lúcio, cara. Gosta? Acho bacana. Olha só. Mas não assisti de tudo, não. Vi dois episódios, os dois primeiros mesmo, que eu não assisti. Eu nunca assisti, foi a primeira vez que eu vi só pra dar uma... Por curiosidade. De modo, não. E achei ok também, mas... É. Não é pra todo mundo que eu digo. PH, obrigado. Eu que agradeço. Aquela Leite. Valeu, gente. Até a próxima aí. Estamos aqui. E ouvinte, comentem, por favor.